está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Aqui, na Carroça da Saudade. Esqueça, se te magoei, só você amei. E essa música vai de Wilson para Suzana. Passa o pano. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixa assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Sting, o parceiro da Marina, B&B, hoje tomando todas na carroça. Fechadíssimo, 2019 com a Luxuosa, fechado mais do que nunca. Meu parceiro Sting, feliz ano novo, parceiro, pra você, seus amigos e familiares também. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Meu parceiro Peixinho, um abraço a você. Meu amor é demais. Amanhã é o dia de tirar a ressaca. Lá no bar do Coalhada. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Wilson da TF. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Se sabe que não é amada. Alô, Cebola! Que alguma coisa está errada. E que a sua estrada da vida só leva a... E essa hora que o Cebola gosta, sequência da Caixa Preta. Pare com essa brincadeira. Tá rolando! E não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Tem que dar uma suada, né, Carlão Matrix? Sabe que não é. Vai dar uma bailada, meu irmão. Que alguma coisa está. Perdeu os quilinhos. E que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira. e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo. Aí, Vera, o nosso amigo Igor da Nike, por ali, ó. Reviver que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E a saudade é casota. Quanta saudade, mais outra noite tão só. O Dudu e a Tati. Pra que sair por aí? DJ Wellington. Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você, me pongo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. Ainda te quero, ainda te espero. Pra sair por aí. Bora ver, Sussu. Bora, Sussu. Quanta saudade, mais outra noite do sol. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Deixa o Robson, então chega. Alô, Robson. Eu já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Outra noite tão só, outra noite tão só. Outra noite tão só. Será que eu vou ter que descer pra dançar com a mãezona? Acho que vai ser o jeito. E a saudade casota já sendo tomado pela galera. Ouço passos na escada, vejo a... E o DJ Cleito também na área, minha irmã, minha irmã. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de sol. vida. Samir do Gerador, um abraço a você, alô Samir. Feliz ano novo, garoto. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Atenção, Robson, comparecer aqui na carroça. Pelo amor de Deus. O nosso amigo Nenê, Carol, Lídia e o Anderson, aqui no Casota. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você. O homem da hidráulica Belém, Rosales. Por aqui, nosso amigo Vera, no apoio. Égua do Serrote. Eu ouço passos na escada, eu vejo. Valeu, coalhada. Já chegou aqui o balde de maracujá. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Os menores de 18 anos já encerrou a festa pra vocês, tá bom? Um grande abraço, feliz ano novo. Lúcio CDs. DJ Genilson, chegou franjinha, coloca a minha música aí. Eu lembro de muita coisa na época. Essa década de 80, pai d'água. E a gente vai detonar aqui no Casota. DJ Wellington Franjinha. Aí, Genilson, teu som. O homem da Associação das Aparelhagens das Antigas. Joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio. Parceiro Farofa, um grande abraço pra você, feliz ano novo. Pra você, o nosso amigo Milhão. E claro, o nosso eterno está lá no céu, muito feliz por nós. Grande Mário Bocão, se estivesse vivo, estava aqui no meio de nós, confraternizando essa festa maravilhosa. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós. Thank you. O Gachonete Morena. Página de um livro. É isso aí, Pri. Canta que te quero. Tá? Vinícius, saudade. Claro. Já dá por aqui, um abraço. Claro, como sol. Estamos aqui naquela sequência da Caixa Preta. A galera vai viajar, vai dar aquele passeio de luxo lá do fundão. Meu parceiro Júnior da Vila da Barra. Alô, Júnior! Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós. Viajar nesse clima aí, Cebola. Meu parceiro Antônio, feliz ano novo, meu irmão. Tá por aqui a sequência da Caixa Preta. Alô, Coalhada! Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Você não escutava o que eu falava, nem dava chances pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos, lutava dia a dia sem parar, mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Sequência da Caixa Preta. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Lúcio CDs. Você ainda tem papai, dê valor enquanto está vivo. Se tiver que fazer uma homenagem a ele, faça enquanto está vivo. Depois que você perder, você já sabe, né? Você fazia parte dos meus sonhos. Bora, Chari, bora, Delano! Lutava dia a dia sem parar. Alô, Chuchu! Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. E aí, Priscila? Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha. DJ Wellington. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Só na manhã é a carroça da saudade. Nossa liberdade interrompida. Lúcio CDs, gravando tudo. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. Do adeus restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços. O Cebola tá valor. Alô, Cebola! Fazer feliz assim como eu te faço. Dá-lhe, Cebolinha! Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros. Aí, Cleiton, já chegando aqui, o DJ Marcelo. Na época, a gente detonava no DAP Som Saudade. Interrompi. DJ Marcelo, já por ali, na Ilharga. Nem eu, nem você nos deixávamos. Época de Astro do Som. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor. Lena, curtindo uma saudade agradável na carroça. Tudo que um homem sempre desejou. Amor ficou somente a lembrança. Dia 19 de janeiro, a carroça pela terceira vez vai emmurajar, Curuçá, essa festa aí do Fluminense. De te ver voltar, essa festa arrebentação. Frente a meus braços. Alô, Pantera! E me fazer feliz assim como e o Gritinho. O amor ficou somente a lembrança. Do adeus restou uma esperança. Vinícius Saudade, a Tamara já tá por aqui. Com o passar do tempo, a minha infância se foi. Tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada. Me sinto perdido. Lúcio CDs. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Aquela saudade que você respeita. Alô, Búfala! Era do valor! Cadê o filhinho do Ismael, meu irmão? A carroça. Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado. Não adianta esperar quem não vem. Eita carroça, pai d'égua! Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto. Nosso amigo Kiko, ninguém tá lembrando de velhos tempos comigo, de Jacutinga, lá na Pedreira. Vão logo embora. Desilusão, tristeza. tristeza e saudade. Saudade nunca jota. Frangiria comanda. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade. Opa! Se você gosta, não se discute, hora essa. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo, tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos. O nosso amigo Baixo dos Guerreiros. Abraninho, um abraço a você. Alô, Baixo! Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me sentia o Pelé. Um abraço, nosso amigo DJ Ademir, ex-transação. Grande Ademir! Esqueci. Abra aqui, um abraço a você. Os meninos também já crescidos. E aí, mais um? Já não soltam pipa, não rodam pião. Sentem o mesmo que eu sinto no coração. Nogueira e o gerente rato. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Vivida, aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Equipe Os Fugitivos, há 5 anos, junto com a Carroça. E isso me faz ser criança outra vez. O parceiro Kiko, o Luiz, o Leandro. Hoje eu vejo as crianças. As meninas também, as fugitivas. Volto a ser. Juntinho com a gente. 5 anos. Eu perdi. Acompanhando nossa luxuosa. Um abraço do Franginho. Deixando sua festa com mais brilho. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Wellington Franjinha, mandando só as que dão sede. Como eu era criança, amava e não sabia. Onde anda a menina do meu amor primeiro? Era flor, botão ainda. Cadê o som da minha carretera, Pantera? Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão. Eita, buzina, pai dela. Meu coração. Carreteira do Rony. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Bora, Demir, DJ Moisés Costa. Hoje eu da Metropolitana, juntinho com a gente. Meu amigo Bigode, o Bigodinho. Alô, Bigode! Feliz ano novo, parceiro! Tá por aqui da Luciosa. Olha aí a saudade! Alô, Carlos Matrix! Hoje, quando acordei, lembrei de você. Que há muito tempo partiu e eu triste fiquei. Hoje, nesta canção, eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos. Sob a luz do luar, eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto. E talvez vá chorar. esta canção. Vou relembrar das promessas de amor que fizemos, talvez sem pensar. Nosso amigo Toninho, eu sei, já dando aquela serrada aí no baixo, de... só na manha. Cansei de viver sempre sozinho. Sozinho eu vi que a solidão, Mauro Saudade, é a melhor companheira pra quem não tem amor. E assim, alô Vinícius Saudade, eu vou seguir. É só pra você lembrar. Da Vila, ao lado do DJ Marcelo. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. Nosso amigo Cacique de El, vendendo copos e também camisas. Por aqui, só de boa, trabalhando. Traz por aqui, Vinícius. Eu e você, você e eu. São lembranças da minha cidade. Felicidade eu deixei lá. O Ronaldo da equipe Mil Grau. Puro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Seu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Alô, Júnior, comparecer aqui atrás da carroça. Que vou voltar. Alô, Caneca! Do Carroça é Festa. Tá por aqui, um abraço. Curtindo a saudade da mana. E nas... nossa comitiva aí. Liderança das fronteiras. Pode crer. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Alô, Rony. O nosso motora. Duro foi sair. Tá por aí, só de boa. Daquela casa. E na estrada. Ele que participou do Siga Bem Caminhoneiro. Meu irmão, pelo amor de Deus. Duro foi deixar Maria. A patroa. Toda manhosa. Sem entender. Amiga, venho aqui lhe pedir um favor. Alô, Vidigal! Pare de olhar para mim sempre dessa maneira. Seus olhos me obrigam a ser até o que não posso ser. E eu tenho medo, meu bem, de pensar em me apaixonar. As horas se passam tão tristes e eu sem você. porque não se apressam e me deixam somente, amiga, te ver. Eu sei que o destino mudou nossa rota, nosso amanhã, fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do medo e a saudade cuia. Bora, cuia! Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar. Então dirija seu olhar de dentro do... O festão dos taxistas da Stepa, dia 6 de janeiro. Alô, Genilson, quero você por lá, tá bom? O festão dos taxistas, temos cortesia por aqui. Vai ser na Stepa, dia 6. Vamos lá, recordar! As horas se passam tão tristes que eu sem você. Por que não se apressam e me deixam somente, amiga, te ver? Bato saudade. Eu sei que o destino mudou nossa rota, nosso amanhã, fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você. Saudade luxuosa. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do medo e da solidão. Eu sei que o tempo não vai... Silva da Marambaia, o homem da BR-316. Então dirija seu olhar e dentro do meu coração. E aí, Pantera? Sim, briguei contigo, me perdoa. Foi mais uma briga à toa. O culpado, eu sei, fui eu. Nosso amigo Didi, o grande liderança lá do Vero Peso, faz sandu de coração. Eu já falou que vinha, veio mesmo. Homem de palavra. Volta logo. Feliz 2019 a você. Deus. Alô, Didi! Mas se você não voltar, eu vou telefonar pra um amigo meu. Vou marcar com ele pra gente sair. Pois hoje eu bem sei que a minha... Um abraço, Anica. Vai ser pra aqui, um abraço a você. Eu talvez possa, longe de você, curtir. Deixa de fazer pose de artista, pois pra capa de revista, meu amor, você não dá. Deixa de botar banca comigo, vem de lá, dá um sorriso e vem correndo me abraçar. Mas se você não quiser, eu vou telefonar pra um amigo meu. Vou marcar com ele pra gente sair. Pois hoje eu bem sei que a minha fossa vai ser grande. Eu talvez possa, longe de você, curtir. Um abraço, o pistoleiro da Vileta. Se você não... Um abraço a você. Tamo por aqui curtindo a saudade. Pai d'água, babuíno. Vamos lá, bora curtir. Há muito tempo eu procurava o amor pela cidade, pelo interior. Botava anúncio na televisão, quem quer salvar um pobre coração do mal, da solidão. Sabá, recordações, um abraço a você. O Neném, o pistoleiro da Vileta aqui. Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor e digo com imensa gratidão. Você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor. Seria ao vivo? Pode chegar ali, próximo House Mix. Ao vivo do Elton Franginha. Lúcio CDs. A primeira parte já gravada. O CD ao vivaço. Que bom. Com seu alô. Ou com o maluquinho no salão. Vai trabalhar, maluquinho. É DJ Elton Franginha. Detona Caceteiro. Há muito tempo eu procurava o amor. Aí, Marcelo, a presença hoje ilustre do nosso amigo Coalhada e a sua celebridade, nosso amigo Queixo também. Alô, Coalhada, um abraço a você. Para de mim. Da solidão. Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor. E digo com imensa gratidão, você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. O Fala, a mulher do 114. E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de... Estamos lançando um Hotel Glória, não, aqui em Belém. Pois no calor vou ter com quem suar. A direção do grande Toninho. Que bom. Você é o que existe de melhor na minha vida. Little boy. Little boy. Saudade Cajota. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha... O Chuchu, lá no seu papai. Abra aqui um abraço. Também. Alô, Silvia da Marambaia. Você, oh, só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Lana Lamas, é o nome da fera. Aqui, luxuosa carroça da saudade. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar. O Wilson da Terra Firme. O meu mundo. Alô, Suzana. É você. Por aqui. Meu bem. Vieram no prazo de validade da sua é vinheta. Já conseguiram. Porém você só quer fazer sofrer. Wilson da TF e Suzana, o casal seguidor da carroça. Todo seu. Mas um dia voltará. Quase vence. A mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. CD ao vivo do Wellington Franjinha, primeira parte. Eu alô, maluquinho, dá um passeio por ali. Sou bem. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Por que você seria uma fada, como um anjo a me ajudar? Oh, uma fada encantada que viveria para me amar, para me amar. E de repente eu acordei. O Marivaldo, o proprietário do Song Show, patrocinador oficial junto da galera do shopping. E aí? Amor, eu já vou indo. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver. Alô, Elias, eletricista lá da cidade de Folia. Um abraço a você. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu. Escuta, meu amor. Coração que há pouco se perdeu, e a que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor, escuta, meu amor, escuta, meu amor. Agora é Carroça da Saudade. Só nessa pegada aí, ó. Alô, colhada. O mundo está virado, ficou de perna pro ar. Garotinha joga bola e o rapaz na bola pisa demais. Não é brincadeira, amigo, não é brincadeira, não. A coisa está muito séria, vejo o que fala a televisão. O mundo está virado, bicou de perna pro ar. Garotinha joga bola e o rapaz na bola. Aí, Nogueira! Não é brincadeira, amigo, não é brincadeira. O homem da oficina do Nogueira, a melhor do estado do Pará, o seu gerente Rafa tá por aqui. Te segura, tá matando meu irmão. Deixe de pisar na bola e o doutor não cura não. Te segura, tá matando meu irmão. Deixe de pisar na bola e o doutor não cura não. Aqui é Lúcio Cedês. O mundo está virado, ficou de perna pro ar. Garotinha joga bola e o rapaz na bola pisa demais. Não é brincadeira, amigo, não é brincadeira, não. A coisa está muito séria. Dá-lhe, Cebolinha! Te segura, tá matando meu irmão. Deixe de pisar na bola e o doutor não cura, não. Te segura. Aí, Toninho, o nosso amigo Ari veio representar hoje o Grill Mix. Tá por aqui, na sua folga. Até porque ninguém é de ferro. Tem que se divertir um pouquinho ao lado da esposa. Alô, Ari, eu e você, você e eu. O mundo está virado, ficou de perna pro ar. Garotinha joga bola e o rapaz na bola pisa demais. Não é brincadeira, amigo, não é brincadeira, não. A coisa está muito séria, vejo o que fala a televisão. O mundo está virado, ficou de perna pro ar. Garotinha joga bola e o rapaz na bola pisa de mar. Bora curtir pra lá e pra cá. Alô, Manzona! Alô, Priscila! E eu, contar o que me aconteceu. Foi me apaixonar por falsos carinhos seus. Tenho que mudar, bom, pra me aprender. Vou deixar de te amar, eu hei de te esquecer. Chega de sofrer. Eu te amava tanto, te dei o meu carro. Nossa amiga Kira também. Agora lá na Marina, em Santa Isabel. Em velhos tempos de Pororoca. Eu já te senti, em vez de chorar. Olha a bala. Eu vou é só rir. Já lá eu vou. Eu vou te contar o que me aconteceu. Fui me apaixonar por falsos carinhos seus. Tenho que mudar, bom, pra me aprender. A comitiva do bloco Unidos do Pra Morar tá em peso por aqui. Alô, Nego Saudade. Um abraço, garoto. Bora, Pato. Eu te amava tanto, te dei o meu calor, derramei o meu... Alexandre de Curuçá também. Chorei por teu amor, mas eu vou mudar. Eu já te senti, em vez de chorar, eu vou é só rir. Mas cadê o Carlos Matrix, hein? Eles estão vivos no banheiro, rapaz. Matadinho. Vai dar uma acelerada nessa parada aí. Alô, Casanta! Bora, galo! Canta o galo aí! Alô, soneca do Zé Nesson, tá por aqui. Bora! O Nando Eliane de Cachoeira do Arari. Saudade, viu? Subjordano e Matrix juntinho com Nogueira. Leandro dos Fugitivos, fechado com a carroça. Regina, o casal da carroça lá de Outeiro. Que do Chico e Saudade, dos amigos da Saudade, os antirengos de DJ Nilson, de Nego Saudade, toda a galera. Alô, nena! Meu irmão, pelo amor de Deus! Bora, mulher! A bicharada aí, Pantera! Aí, baixinho de mototaxista! Isso é o galinho. Olha o boi. Abra a porteira, Zé. Olha o boi. Já, já. E vou detonar uma música aqui do nosso iluminador Pantera. E ele dá valor, ele sabe qual é. E ele, Marcelo. Olha as galinhas, dona Luzia. Cadê o gritinho aí, Pantera? Conhece, não? É melhor. Ah, tu é das marcantes, né? Não, pois é. Bora a caixa preta aí, Cebola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais.